Vamos abrir a Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, aqueles que têm a Bíblia. Nós vamos ler 8 versos, versos 7 a 15. E o título dessa mensagem eu escrevi aqui é Um tesouro em vasos de barro. Olha que interessante. Onde que o ser humano guarda as coisas mais preciosas que o ser humano tem? Nós crescemos numa época em que a gente viu bastante filme, né? E a gente sempre viu aqueles filmes de pirata com aqueles baús cheios de ouro, de pérolas, esmeraldas e diamantes, e aqueles baús transbordando, né, as riquezas e tal. Aquilo possivelmente existiu no passado e algumas pessoas que tinham riquezas guardavam as riquezas daquele jeito, que era a forma mais segura que eles tinham de guardar. Hoje, as pessoas guardam as suas riquezas naqueles cofres enormes, com proteção. Depois vocês pensam também, né, no mundo virtual. O mundo virtual ele precisa se blindar contra os roubos, né? E aí a humanidade desenvolveu um monte de proteção eletrônica, criptografia e etc., para que os ladrões não vão lá e roubam o dinheiro dos bancos e das instituições, etc., etc., etc. Porque o ser humano quer guardar com maior segurança os seus tesouros. Mas que engraçado pensar onde que Deus guardou os tesouros dele. Talvez o maior tesouro dele, que é o Evangelho, a sua palavra. Pelo menos aqui neste mundo, né? E a Bíblia diz assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7 ao verso 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Um texto lindo, interessantíssimo. E ele começa dizendo que nós temos este tesouro. E que tesouro é esse? Né? A gente se sente pequeno, a gente se sente muitas vezes vazio. E se alguém disser pra gente que a gente tem um tesouro inestimável, se isso não for concretizado em milhões de dólares na conta bancária, a gente parece que não acredita. Porque o ser humano acredita muito no que está diante dos olhos, no que é palpável, e não nas dimensões maiores da riqueza, do amor de Deus, da verdade de Deus, que são dons absolutamente maiores do que os milhões de dólares, os extratos bancários. E nós temos esse tesouro. E dos versos 1 a 6 desse capítulo, Paulo vai dizendo um pouquinho que esse tesouro é o Evangelho, e ele usa uma expressão interessante para resumir o Evangelho, né? Que é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E então nós temos este tesouro, e ele diz que esse tesouro está guardado em vasos de barro. Diferente dos maiores cofres do mundo, os grandes cofres são difíceis de você destruir. Um vaso de barro não é difícil de ser quebrado. E o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a nossa natureza é frágil. Ela quebra, ela é quebradiça. E existem razões pelas quais Deus escolheu fazer com que habitasse o poder e a riqueza do Evangelho em vasos tão simples, tão humildes, tão frágeis. E uma dessas razões, Paulo explica, é para que a excelência do poder do Evangelho seja reconhecida como vindo de Deus e não dos homens. Deus colocou essa tamanha riqueza num vaso tão frágil porque ele é de Deus e não do homem, o Evangelho, a verdade. E, interessantemente, esta verdade, esta riqueza, etc., ela vai em direção ao homem, aonde o homem se encontra. E onde é que o homem se encontra? E ele diz assim, né, nos versos 8 e 9, que ele passa angústia, tribulações, perplexidades, perseguições, abatimento, né, ele está abatido. Ele também diz que o Evangelho nos livra dessas angústias, tribulações, desânimo, desamparo, destruição. Muito disso aqui reflete aquilo que Jesus falou lá no Evangelho, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas no mundo vocês terão aflições. E nesses dois versos, versos 8 e 9, existem quatro pares de contrastes que ilustram as duas coisas que esse texto quer nos dizer. A fragilidade do vaso humano, mesmo a gente conhecendo o evangelho, a gente tem angústia, a gente tem tribulação, a gente tem perplexidade, a gente fica abatido, a gente fica triste. Isso não é incomum. Os cristãos também passam por tudo isso. E por um outro lado, ele contrasta essas dificuldades humanas com a excelência do poder de Deus, que livra da angústia, do desânimo, etc., como já citamos. A excelência do poder de Deus, ela se manifesta na condição humana. Deus, para ele ser glorificado, ou para ele estar presente na nossa vida, ele não tira de nós as coisas ruins, mas ele participa conosco nas coisas ruins. Existe um texto de Isaías que para mim é muito esclarecedor nessa discussão, que diz assim: em toda a angústia deles, Deus foi angustiado. E esse é um grande argumento para desmascarar uma grande parte da argumentação dos ateus, né? Uma das coisas que os ateus falam é assim: olha, Deus não pode ser bom e talvez nem exista, porque olha a quantidade de pessoas sofrendo, morrendo com câncer, passando fome, com dificuldades. E muitas dessas pessoas que criticam Deus, elas não têm câncer, elas não são pobres, elas não passam fome. E também elas não deixam de almoçar um dia para que alguém que passe fome almoce um dia. O que também seria relativamente interessante que eles fizessem, né? Já que eles estão tão preocupados. Já que eles acham que Deus não faz, que eles façam. Mas Deus, que é o Criador e que não precisa de nada e tem tudo e etc., em certo sentido, partilha da dor, da fome, da tristeza, da tribulação, da angústia junto com as suas criaturas. Ellen White ilumina essa discussão também, ela diz assim, né, que não existe uma dor que alcance o coração do homem que não seja sentida no coração do Pai. E isso é interessante, porque eu fico pensando assim, né, como que a humanidade é pequena e como Deus é grande. Então, uma das dores que alcança o coração do homem, por exemplo, é a frustração de uma menina de quem você gosta não gostar de você. Acho que essa é uma frustração da qual a maioria de nós aqui já passou, no caso das mulheres, de gostar de algum menino que não gostou delas, algum homem, etc. Não parece uma coisa pequena para Deus se preocupar com isso? Supérflua, esquisita, que Deus não está nem aí com isso. Mas essa é uma dor que às vezes pode estar existindo no coração de alguém, mas Deus não está alheio a essa dor no teu coração, se isso está acontecendo, nem sei. Eu dei esse exemplo, mas com quantos outros exemplos de coisas que também poderão parecer pequenas, fúteis e que não tem muito sentido para Deus se preocupar. Mas Deus se envolve com tudo isso e nos ajuda e nos livra e partilha conosco dos sofrimentos. E aí, interessante que isso é descrito nesse texto que a gente leu como levar na nossa carne o morrer de Cristo. Claro que aqui é uma dimensão espiritual, de fidelidade a Deus, que muitas vezes envolve em morrer para as coisas deste mundo. E a gente leva esse morrer de Jesus, mas nós estamos mais vivos do que aqueles que estão mortos em delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. E eu preparei um pouquinho, algumas ilustrações para fazer vocês pensarem nisso. Eu vou descrever para vocês um pouco a vida de um pastor normal e de um bandido, de um adúltero ou de um ladrão. Aí vocês vão pensar quem que tá mais vivo. Vamos pensar que um pastor normal, ele acorda às 7 horas da manhã, faz o seu culto com a sua esposa, canta uma musiquinha assim que ele... Vamos pensar que ele, esse pastor que eu tô falando, ele é desafinado. E ele canta a musiquinha dele desafinadinho, esquisitinho, não é muito fervoroso. E aí ele faz a oração dele com a esposa dele, estuda a Bíblia, depois de tarde ele visita uma pessoa, e ele fala para essa pessoa, olha, Jesus te ama, Jesus é o Salvador, vamos orar, ora com essa pessoa, vai embora, prega, volta para casa. Essa é a vida desse pastor nesse dia. Do outro lado, pensa num assassino em série. Ele tá maquinando um montão de coisa que ele tem que pegar e encontrar uma vítima, e pegar essa vítima sem que ninguém veja, e leva para algum lugar, e esconde essa pessoa, e tortura ela, e mata. Ele tá envolvido numa aventura maior do que aquele pastor, né, que prega, ora ali. Pensa num ladrão. Ele tá fazendo todo um esquema para entrar no banco, para tirar o dinheiro, para fugir sem ser pego, depois para gastar o dinheiro, para ir morar nos Estados Unidos. Ele tá envolvido numa vida que aparentemente é muito mais excitante, tem muito mais vida nisso aí do que numa vida espiritual. Pensa no mundo das baladas, das festas, do sexo livre. Aparentemente, essas pessoas que vivem tudo isso, elas têm uma vida mais prazerosa, mais significativa do que as pessoas que espiritualmente vivem uma vida tranquila ao lado de Deus. Agora, esse texto de 2 Coríntios nos ajuda a entender que quando a gente carrega o morrer de Cristo em nós, que é morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para o diabo, nós estamos mais vivos do que todas essas pessoas que estão perdendo a sua vida presente e a sua vida futura em nome daquilo que Salomão chamou de correr atrás do vento. É por isso que, estando mortos com Cristo, nós estamos mais vivos do que aqueles que vivem no pecado. E é interessante pensar nisso, né? Que são coisas que às vezes a gente não para muito para pensar. E o texto de 2 Coríntios 4:10 diz que se a gente carrega a morte de Cristo, também a sua vida há de se manifestar no nosso corpo. Portanto, a conclusão que o texto nos conduz naturalmente é que a vida que se manifesta em nós não é nossa. O nosso corpo, por exemplo, é templo do Espírito Santo. Não é meu templo, templo dele. Os nossos bens, os nossos dons, os nossos talentos, eles são concedidos a nós. E a Bíblia até faz uma pergunta interessante nesse contexto, né? Se tudo que você tem você recebeu, por que que você se gloria? Agora, o fato é o seguinte, tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. E Ele nos deu para que a gente use para Ele. E nesse uso e exercício é a vida de Jesus que se manifesta em nós. Então, se alguém me elogia pelo meu talento, glória a Deus. Não é a mim. O talento não é meu, não veio de mim, não fui eu que construí, não fui eu que conquistei. Claro que eu tenho a minha responsabilidade de desenvolver os meus dons, de trabalhar com eles, etc. De cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu coração, da minha mente, do que eu falo, etc. Mas sem Deus eu não teria corpo para cuidar, ou não teria nada o que falar e não teria nada o que viver. Porque essa é a verdade. Nós vivemos. E interessante que nós estamos vivos com Cristo, se nós estamos nele, mas nós não somos levados à condição do Éden ou do céu, onde não há erro ou onde não há obstáculo. A vida nesta terra é uma vida que inclui errar e ter dificuldades e obstáculos diante de nós. Essa é a experiência de vocês, minha e de todo mundo. E interessante também é que nós somos entregues à morte, é o que o texto nos diz também. A semelhança do cordeiro que também foi levado ao matadouro diante dos seus tosquiadores. Mas mesmo em meio a tudo isso, sendo expostos, como a Bíblia diz, né, como um espetáculo ao mundo, ao mundo celestial, ao mundo da terra. Se existir em nós, queridos e queridas, amor, se existir perdão, se existir fé, se existir confiança, se existir verdade, existirá vida. Sem amor, sem perdão, sem fé, sem confiança, sem verdade, não tem vida. Tudo é morte, tudo é pecado. Mas em Cristo existe vida. Inclusive para o nosso corpo mortal. A morte ainda opera. Existe doença, existe velhice, existe fim, mas a vida espiritual prevalecerá e viveremos se estivermos em Cristo. A Bíblia é muito clara nesse ponto, né? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Paulo coloca diante de todos nós, nesse contexto, a razão para pregar a verdade, que é a experiência com a verdade. Cri, por isso falei. Se nós cremos, devemos falar. Mas em que é que nós cremos? E aí Paulo aponta para a ressurreição de Jesus, no verso 14, e para a nossa ressurreição, também no verso 14 de 2 Coríntios 4. Um outro texto da Bíblia nesse contexto também diz assim: Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança através da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém. 1 Pedro 1, verso 3. Eu sempre digo, quando eu menciono esse texto de Pedro, que toda religião e filosofia é muito bonita até o momento que ela se depara com a morte. Todas as religiões e filosofias, elas se detêm no mistério da morte, elas tentam oferecer soluções para o mistério da morte, mas, em certo sentido, a humanidade admite que nós não sabemos. Claro que nós não sabemos por nós mesmos, pela revelação a gente sabe, mas esse conhecimento não nasceu do ser humano que morreu e contou como é que é. Essa revelação ela vem de Deus que sabe o que é, e é Ele que diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Eles não têm parte no que acontece, nem de bom, nem de mal, nem de nada. O seu ódio, lembrança, morte, amor, vida, já pereceram. Não tem parte alguma no que se faz debaixo do céu. E diante disso, sem a perspectiva da ressurreição, tudo é escuro, tudo é incógnita, tudo é dúvida. Qual que é a razão de tudo isso? Um universo enorme que Deus criou, que possibilita a existência da vida, a gente sente o gostinho dessa vida e acabou. Sem a perspectiva da ressurreição, a gente fica maluco. Mas Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e inverte a lógica humana. Agora, não importa o que aconteça, pode acabar o mundo. Todos serão ressuscitados e colocados diante de Deus para receber aquilo que fizeram por meio da sua vida. Receber o seu louvor ou a sua reprovação, a sua vida eterna ou a sua segunda morte. Assim será, porque Deus tem poder para fazer. O verso 15 diz que todas as coisas existem por amor de nós. Existia um tempo dentro da igreja cristã e dentro da igreja adventista também, se pregou muito que nós éramos as coisas mais lindas de Deus, as pessoas mais preciosas e tal. E algumas pessoas acreditaram nisso e outras ficaram meio ressabiadas. Elas não acreditaram muito nisso. Mas esse texto diz que nós somos pessoas para quem Deus criou todas as coisas. Nós somos a razão pela qual Deus criou todas as coisas. E esse é um pensamento impressionante. Dentro daquilo que Deus criou, ele pensou em uma estrutura do universo para possibilitar a nossa vida. E isso é impressionante, isso é maravilhoso. A consciência com a qual Deus trabalhou para que a gente existisse e conhecesse a experiência da vida, da família, do amor, da fé, da verdade, da vida eterna e etc. Dentro desse contexto, no verso 15, a nossa mensagem termina quando Paulo evoca a graça de Deus, que se multiplica e nos faz agradecer a Deus ações de graças. E essas ações de graças, elas devem ser abundantes por meio de muitos. Não só de um ou dois, porque a graça de Deus não é só para um ou dois. A graça de Deus é para todos. Ela se multiplica, ela torna as ações de graças abundantes e ela reflete a glória de Deus. Nós temos esse tesouro, a verdade do Evangelho. Mas nós somos vasos de barro. O Evangelho está em nós. Nós contemos em nós mesmos um tesouro incalculável. E nós precisamos reconhecer isso, ter gratidão a Deus por causa disso, crescer em fazer com que esse tesouro se multiplique, alcance outras pessoas e dê fruto na nossa vida e na vida de outros, em missão, levando a graça de Deus para que ela se multiplique na vida de outros. E outros levarão a outros, e outros a outros. E a profecia é que este evangelho será pregado no mundo inteiro, testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Amém. Nós estamos cansados de pedir para que as pessoas não tenham câncer, para que as pessoas não tenham frustração, para que o diabo não prevaleça. E aparentemente, a coisa ainda não foi atendida. As pessoas têm câncer, o diabo pinta e borda, e etc. Mas, em Cristo, tudo está feito. O preço está pago. E nós podemos desfrutar hoje de graça, através de agradecer a Deus, de aceitá-lo e de nos envolvermos na missão dele, que acima de qualquer coisa é amarmos uns aos outros e amarmos a ele acima de qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Amém? Vamos nos levantar e vamos orar ao Senhor, agradecendo pela sua palavra e pelo seu Espírito entre nós. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua presença e pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu um tesouro inestimável e obrigado que o Senhor nos deu a capacidade de reconhecer que somos vasos de barro, Deus. Nós não somos fortes, nós não somos perfeitos, nós não somos nem mesmo bons, Pai. Mas nós agradecemos porque, a despeito disso, Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, meu Deus. Nós não queremos viver em rebelião contra Ti, por isso que o Senhor nos converta, nos convença, nos abençoe, nos ensine a sermos coerentes com essa maravilhosa riqueza do Evangelho, através da missão, através do amor, através da fé e da prática da verdade, Pai. Que a Tua graça prevaleça sobre a vida de cada um de nós, nos dando o Teu poder, o Teu amor, e que esse poder e amor se manifestem na vida da nossa família de forma especial, Deus. Toca aqueles que mais longe estão de Ti para a salvação, nos toca também, e que toda a vida humana, no final, redunde para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.